Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Diga comigo, Jesus é bom. Amém. Jesus é bom. E o diabo é um derrotado. Amém. Vamos lá, Jesus é bom. E o diabo é um derrotado. E também um sem vergonha. É, ele tenta te derrubar, mas ele não consegue. Amém, querido? A minha pergunta para você nessa noite é muito simples. Como você tem lutado suas batalhas? Como você tem travado suas guerras? O Espírito Santo ministrou muito ao meu coração nesse início de semana acerca das minhas batalhas, acerca das minhas guerras, de como eu tenho, ou como eu preciso lutar as minhas batalhas. E eu quero convidar você a abrir comigo no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos começar lendo os versos 1 a 3. Você que está conosco online, Deus te abençoe, receba também esta palavra agora, compartilhe com mais alguém, que ela seja a palavra viva no seu coração também. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, está comigo? Amém? Versos 1 a 3, mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo que nós vamos trabalhar alguns versículos aí. Mas depois disso, os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon-Tamar, isso é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Diga comigo: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Alguém, por favor, desliga para mim aqui, esse irmão que está gritando aqui do meu lado. Irmãos, eu quero compartilhar com você hoje o desafio de enfrentarmos e de lutarmos as nossas batalhas. Existe uma maneira certa de fazer isso. E a pergunta que nós temos que fazer hoje aqui é: quem está no controle das batalhas que eu estou enfrentando agora? É Deus ou é você? Sinceramente, querido, responda a isso. Quem está no controle dos seus desafios? Quem está no controle das circunstâncias da sua vida nesse momento? É Deus ou é você? A maneira como você responde essa pergunta está totalmente vinculada à maneira como você vai se apropriar ou receber essa palavra. O fato é que, grave isso, a forma como enfrentamos nossas adversidades revela quem nos governa. A forma como você enfrenta, como eu enfrento as minhas adversidades, revela quem está no governo. E aí eu já respondo aqui o que o texto vai nos confirmar nessa noite. Nós precisamos nos preparar para travar nossas guerras do jeito de Deus. Ou seja, do jeito que Deus orientou, da maneira como Deus está dirigindo, direcionando a nossa vida. A forma como eu enfrento, a forma como eu me posiciono diante de uma luta, de uma batalha, de uma guerra, de um desafio que eu enfrento, faz toda a diferença. E você vai entender hoje por quê. A forma como você se coloca, a maneira como você se coloca. Então, como, meus irmãos, nós temos enfrentado as nossas adversidades? Como você tem enfrentado a sua adversidade nesse momento? Eu quero trabalhar hoje um princípio, que é o princípio da entrega. Diga comigo: entrega. Então hoje, querido, entregue a Deus suas batalhas. Esse é um princípio desafiador. Ele é mais difícil do que lutar. Entregar, grave isso, é mais difícil do que lutar. Você concorda comigo que nós fomos treinados para lutar? Desde o início, desde aquela concepção de vida, você lutou. Você chegou primeiro, amém? Você chegou primeiro. Alguns aqui tiveram o privilégio de alguém chegar junto, né? Então se tornaram gêmeos. Alguém chegou junto, mas na maioria aqui você chegou primeiro. Diante de uma luta, diante de milhões de concorrentes, diante de milhões que estavam ali lutando com você para chegar na tua frente, você chegou primeiro. Irmãos, desde a concepção da vida, nós somos treinados a lutar. Então, entenda isso, entregar é mais difícil do que lutar. Nós temos um instinto de luta, nós temos um instinto de esforço. Há coisas que você faz por esforço e que você nem precisa pensar muito bem para fazer. Há coisas que você faz no instinto, na reação, você é reativo a uma ação contra você. Então você simplesmente faz, porque isso está no nosso DNA, no DNA do ser humano. Nós somos treinados desde da concepção a fazer isso. O que eu quero propor aqui para você hoje é um ato sobrenatural, que é o ato da entrega, que é o princípio da entrega. A entrega como uma forma de luta, a entrega como uma forma de resposta, a entrega como uma forma de ação àquilo que vem contra mim. O Salmo 55, verso 22, o salmista diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, e jamais permitirá que o justo venha a cair. Não confunda entregar com ficar parado, simplesmente. Não confunda entregar com se conformar com uma situação. Por isso eu digo que entregar, o princípio da entrega, é mais desafiador do que lutar, muitas vezes. Nós estamos acostumados a lutar, mas nem sempre estamos acostumados a entregar. Porque nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Eu me lembro quando eu era adolescente, em que às vezes saía lá umas brigas, como é que eu posso definir, hoje em dia está muito difícil isso, né? Mas umas brigas saudáveis na escola, se é que existe briga saudável, pós-aula, você sabe, você está me entendendo o que eu estou dizendo? Era uma época em que isso talvez acontecia, hoje não sei se acontece. Irmãos, eu nunca levei nenhuma dessas situações para dentro de casa. Eu podia apanhar, na maioria das vezes eu apanhava, mas eu tentava resolver na força do braço. Eu tentava resolver. Eu lembro um dia que eu estava assim com um primo meu, nós crescemos juntos, nós nos amávamos, nós crescemos juntos, e ao mesmo tempo que a gente era parceiro, era amigo, ao mesmo tempo nós brigávamos. Você sabe, se você é muito amigo de alguém, você sabe o que eu estou dizendo. Eu lembro uma vez que a gente saiu no tapa mesmo, a gente saiu, éramos adolescentes, a gente não pensava muito antes de fazer, e a gente saiu num tapa, e eu apanhei. Mas apanhei, eu era menor, eu era franzino, era ele já mais assim, robusto, né, maior do que eu, tal, e eu apanhei. E aí ele acho que ficou incomodado com isso, a gente era muito próximo. E aí eu fiquei incomodado de ter apanhado. E aí eu, depois de já ter apanhado, do negócio já ter esfriado, uns 5, 10 minutos depois, eu cheguei de novo para ele. Falei, ele disse assim: eu não quero mais brigar com você, eu não quero mais. Eu disse: não, eu vim aqui só para dizer o seguinte. Ele estava sentado assim no chão, eu vim assim, só para dizer o seguinte. Pá, e saí correndo. Ou seja, é para não ficar por baixo, entende? Irmãos, lutar para nós, de certa forma, faz parte da nossa natureza, de proteção, ou de se proteger. O que eu estou propondo para você que hoje, à luz da palavra, é o caminho oposto. É dizer para você que há momentos em que você vai precisar decidir simplesmente entregar. E essa vai ser a sua luta. Depender, e essa vai ser a sua luta. A Bíblia, ela ilustra exatamente esse momento aqui do rei Josafá. Ele estava enfrentando essa situação. Ele estava diante de uma situação devastadora. O inimigo era mais forte do que ele. O inimigo era infinitamente maior do que ele. O que ele tinha nas suas mãos era insuficiente para o que estava diante dele. Era algo que ele não podia lidar. Se você não lembra muito bem, mas o rei Josafá foi filho de Asa, ele reinou por 25 anos em Judá. Os capítulos 17 ao capítulo 20 do segundo livro das Crônicas conta a história dele. Ele foi um rei aprovado por Deus. Ele estabeleceu uma série de ações ali no reino de Judá que foram bem sucedidas. Ele demoliu os ídolos dos deuses pagãos, ele não procurou outros deuses, ele espalhou sacerdotes pelo reino, levitas, príncipes, para ensinar a lei. Ele também espalhou juízes nas grandes cidades para julgar as causas do povo, para que a justiça fosse estabelecida mais rapidamente entre o povo. Ele foi um bom rei. Ele foi um rei bem sucedido, apesar das alianças que ele fez. Em determinado momento ele fez alianças com o rei Acabe, depois ele fez alianças com o filho de Acabe, Acasias, que foram desaprovadas por Deus. Cuidado com as alianças que você faz, querido. O fato de você se relacionar com alguém não quer dizer que você precisa necessariamente ter uma aliança com essa pessoa. Eu falo de relação de afetiva, não estou falando de relação afetivo-amorosa, estou falando de relação afetiva. O fato de você trabalhar com alguém, o fato de você estar com alguém, não quer dizer que você precisa ter uma aliança com alguém. As nossas alianças, elas são muito importantes, elas são decisivas na nossa vida. Cuidado com quem você faz alianças. Às vezes você até é bem intencionado, mas se Deus não aprova, por favor, não faça alianças que Deus não aprove. E Josafá, a despeito de ser um rei aprovado por Deus, ele em algum momento fez alianças que Deus não aprovava. Então nós estamos dizendo aqui que Josafá, ele foi bem sucedido, mas não foi um rei perfeito. Apesar de ser bem sucedido, e até melhor do que muitos dos reis que nós lemos aqui nas histórias dos reis. Mas aqui nesse momento ele está pressionado, ele está sem forças. Um grupo de inimigos se juntaram ali para combater Josafá. A Bíblia fala de moabitas, de amonitas e de alguns dos meunitas. Se juntam, a ameaça era real, era iminente, era mortal. Entende? Era algo maior do que as suas forças. Você já enfrentou algo maior do que as suas forças? Você já enfrentou algo em que você olha para aquela situação e você pensa assim: estou perdido, não vou conseguir suportar, não vou conseguir permanecer firme, não vou conseguir permanecer de pé diante de uma situação como essa? Bem, era o momento em que Josafá estava enfrentando. No capítulo 20, no verso 12, diz assim: não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer. Irmãos, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Vou repetir a pergunta: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Era exatamente esse o momento que esse rei Josafá estava passando. Deus mandou um recado para ele. Ou seja, no momento em que a situação apertou demais, no momento em que os inimigos se juntaram, para acabar com o reino de Judá, para acabar com o reino de Josafá e, por consequência, acabar com a sua vida, Deus mandou um recado. Espere por recados dos céus, querido, quando você não souber o que fazer. Espere por recados dos céus quando você já não tiver mais forças. Porque Deus vai falar com você. Porque sabe quando Deus entra, querido? É quando você não tem forças. É quando você não sabe o que fazer, quando você está desnorteado, é quando você não tem mais opção, é quando você não tem mais alternativa, não tem recursos. Espere por um recado dos céus. E olha o que o texto diz, versos 13 a 15 do capítulo 20. Todos os homens de Judá, abra comigo, 2 Crônicas 20, 13 a 15. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia, e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, querido? A batalha não é sua, é de Deus. Então, pratique o princípio da entrega nessa noite. Entregue a Deus suas batalhas. E eu repito, se você ainda não entendeu, isso é mais difícil do que lutar. Entregar é mais difícil do que lutar. Então, como enfrentar batalhas devastadoras? O que essa história nos ensina, irmãos? Algumas coisas que eu quero deixar para o seu coração. Primeiro, não se deixe dominar pelo espírito do medo. O espírito de medo, ele geralmente atua em momentos como esse. Por favor, não entenda espírito de medo como um espírito diabólico do medo, um espírito que vaga chamado medo e vai te pegar. Pastor, estou com medo do espírito do medo. Não existe um espírito que se chama medo, querido. É espírito humano, é a sensação humana de medo excessiva que te paralisa. Esse é o nome do espírito. Olha o que o texto diz no verso 3 que nós lemos. Alarmado. Diga comigo, alarmado. Ele estava com medo. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Percebe as armas que ele decide se apegar naquele momento de medo? A Bíblia diz que ele proclama um jejum. Primeiro, ele decide consultar o Senhor e ele proclama um jejum. Oração e jejum são armas espirituais. Então, querido, quando o medo vier, entenda, há à sua disposição armas espirituais para travar batalhas, oração e jejum. Não que necessariamente o medo vá embora, mas ele vai se submeter àquilo que Deus estabelecer para você na sua vida. Às vezes você vai precisar ir com medo mesmo. Irmãos, o problema é que nós ficamos esperando o medo passar, a insegurança passar, essa sensação de vazio passar para agirmos, quando na verdade a arma espiritual nos dá condições para irmos mesmo com medo. Então, se você tiver que travar batalhas, escrito na força do Senhor, em jejum e oração, vá mesmo com medo, porque o Senhor é contigo, a sua batalha é do Senhor, Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger a sua vida, Ele vai cuidar do seu coração, Ele vai cuidar da sua alma, vá mesmo com medo. Às vezes não dá para simplesmente tirar o medo como a gente tira a roupa. Tem algumas pessoas até que tentam, vou botar uma roupa para me sentir mais seguro, para me sentir mais... Eu já tentei botar aí a capa do super-homem, não deu muito certo, o medo continuou lá. Foi só uma alegoria, tá bom, irmãos? Eu não boto capa do super-homem, não. O que eu quero dizer para você, querido, é que às vezes vai precisar ir com medo mesmo. Josafá estava alarmado. Josafá recebe a notícia e o coração dele palpita. O medo é uma emoção primária. Nós nascemos com ele, é preventivo, faz parte da constituição humana. Não tem como você simplesmente trocá-lo ou tirá-lo. Não. A Bíblia fala de um espírito de covardia, ou seja, de algo, de uma sensação que tenta nos paralisar. O medo excessivo nos paralisa e nos faz questionar o que Deus já nos disse claramente. Então, para que você não seja dominado, paralisado pelo medo, o que você tem que fazer? Encher o peito, estufar o peito, dizer eu sou corajoso, eu sou bom? Não, você precisa focar na graça, no amor de Deus, no cuidado de Deus. Foque na graça que te sustenta e te capacita. Não no que está acontecendo, mas a quem você pertence. Quando você pensa em quem você pertence, ou a quem você pertence, querido, não é que o medo vai embora, o medo, ele se submete a essa força poderosa em que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu tenho um guerreiro lá em casa de 3 anos, que tem medo de escuro. Absolutamente normal. Mas é impressionante como o guerreirinho lá de casa vira um leão furioso quando o seu pai vai com ele em um ambiente escuro. Esses dias eu pedi para ele pegar alguma coisa ali no banheiro que eu tenho lá em casa, do lado da sala, quer dizer, não tem nada demais, a sala estava acesa, o banheiro estava apagado, é do lado, eu estava ali, e ele diz assim para mim: pai, está escuro. Aí eu pensei: Davi, você vai me fazer levantar, Davi, do sofá, só para ir lá com você? Eu não vou dar nem 2 passos. Pai, está escuro. Irmãos, quando eu levantei, o medo do Davi se transformou numa coragem, só porque o seu pai estava do lado. Querido, você entendeu o que eu estou dizendo? Quando o medo tenta parar o seu coração, lembre-se a quem você pertence, lembre-se de quem você é, quem é dono da sua vida, lembre-se na graça que te sustenta e te capacita. Lembre-se que o tamanho da sua luta revela a grandeza do seu destino. Por quê? Porque nenhuma luta é por acaso. Nenhuma batalha é por acaso. A batalha, ela está nos transformando em algo. A batalha, ela vem para nos levar a algum lugar, para nos transformar em alguma coisa. Então, na luta, na batalha, quando você entende de quem você é, a quem você pertence, você também entende que você está se tornando algo em Deus. Deus está moldando, amadurecendo a sua fé, moldando o seu coração. Ele vai com você, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não se deixe paralisar por algo que possa, na sua concepção, ser maior do que o poder de Deus na sua vida. Não, o poder de Deus é maior do que tudo. A segunda coisa, permaneça na obediência. Diga comigo: obediência. O verso 17 diz assim, do capítulo 20: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Olha a direção. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam. Vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Princípio da entrega. Vejam. Irmãos, obedecer não é sinônimo de entender. Ninguém vai para uma batalha para ver alguma coisa. Ninguém vai para uma batalha para ficar parado. Ninguém vai para uma batalha para, nesse ambiente de guerra, de exército, para não lutar. Mas obedecer, irmãos, é o lugar que Deus quer que nós estejamos. E nem sempre mesmo nós seremos chamados a entender, mas sempre seremos chamados a obedecer. Grave uma coisa, querido, Deus nunca vai mandar você para um lugar onde Ele não está. Deus não vai te colocar em encrenca. Não tem pegadinha. Não tem pegadinha com Deus. Deus não tem assim, ó, vou ver até onde Ele vai, vou ver até onde Ele vai, depois eu apareço. Não, querido, Deus não precisa dessas coisas. Porque Deus conhece seu coração, Deus conhece sua mente, Deus conhece suas intenções, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele não precisa de fazer surpresa, Ele não precisa nada disso. Ele não precisa saber, por exemplo, que você sozinho não vai, porque Ele já sabe. A obediência nos treina a estar no lugar que Deus já chegou, que Deus já está, que Deus já abriu, que Deus já fez, que Deus já destronou, que Deus já destravou, que Deus já estabeleceu um caminho. Quando Ele pede para que você obedeça a algo, é porque Ele já chegou primeiro. Ele não vai te mandar fazer alguma coisa que Ele não esteja na frente, que Ele já não esteja lidando com as situações, que Ele já não esteja abrindo um caminho para você trilhar. Porque o mesmo Deus que ordena é o mesmo Deus que cuida. Diga comigo, Deus que ordena é o Deus que cuida. Então se preocupe apenas em fazer o que Deus pediu para você fazer, e Ele vai cuidar do resto, e Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da sua família, mas simplesmente se preocupe em estar no centro da vontade de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós quebramos princípios. Nós quebramos princípios. Esse é o nosso problema. Nós obedecemos até uma parte. E aí queremos que Deus arrume as nossas bagunças ou faça o resto. Não, obedeça e obedeça completamente. Obedeça e obedeça até o fim. Ele está cuidando. Ele não vai te mandar para algo que Ele não chegou. Ele não vai te mandar para algo que Ele não te capacitou. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida e da nossa jornada. Então, o mesmo Deus que manda é o mesmo Deus que vai com você. Lembra da palavra que Ele deu para Josué? Não fui eu que ordenei, Josué? Não fui eu que ordenei você? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, onde está a nossa força? Na convicção de que Deus está conosco. A sua força está na convicção de que Deus está conosco, que Deus está com você. As coisas não mudam, querido, quando nós falamos com Ele. As coisas mudam quando nós fazemos o que Ele nos mandou fazer. Entenda isso. Quando eu ouço e obedeço o que Deus fala, é que as coisas mudam. Então, em segundo lugar, permaneça na obediência, mesmo sem entender. Nós estamos falando hoje sobre como lutar as nossas batalhas. Permaneça na obediência. Terceiro, posicione-se em adoração antes dos resultados. Diga comigo, adoração antes. É, adoração antes. Verso 18 e 19 do capítulo 20. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos catitas, dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O povo não adorou depois que venceu. O povo adorou para vencer. Então aqui para mim a adoração é uma arma de guerra. Adoração é um princípio de entrega. E adoração não fala sobre você. Olha que maravilha. Adoração não fala sobre o que você pode fazer. Adoração é uma exaltação a quem reina. Adoração é uma exaltação a quem pode todas as coisas. Adoração é uma exaltação a quem está no controle. Adoração é uma exaltação a quem pode dar fim às guerras, a quem pode dar cabo às situações. Adoração é uma exaltação a quem tem todo o poder. Então, quando você foca algo em que você pode fazer, querido, você está levantando um altar a você mesmo. Quando você bate no peito e diz assim, eu posso, eu consigo, é na força do meu braço, você está levantando um altar para você mesmo, sobre você mesmo. E eu preciso dizer para você, querido, a adoração, ela evidencia, ela exalta, ela mostra quem está no governo, quem está no controle. Se você está no controle, você está levantando um altar, um monumento em seu nome. E a direção que nós temos da palavra é que todos os ídolos da nossa vida, inclusive o do nosso coração, precisam ser destronados para que Deus reine sozinho na nossa vida, no nosso coração. Então, quando você adora, a sua vontade, ela fica de lado. Quando você adora, você traz para o jogo a vontade de Deus. Quando você adora, você traz para o jogo o poder de Deus. Quando você adora, você traz para o jogo os desígnios eternos de Deus. Deus não é pego de surpresa. Então, como vencer batalhas humanamente impossíveis? Adorando. Adore antes. Adore durante. Claro, levante um altar de gratidão e adoração depois. Mas eu aprendo aqui que Josafá, juntamente com o seu exército, juntamente com os levitas, eles não foram para a guerra com um exército armado, eles foram para a guerra com um coral de adoradores. Verso 22, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Você lembra-se de uma história parecida? Por exemplo, lá em Atos 16, quando Paulo e Silas começam a adorar e cantar louvores à meia-noite numa prisão? E a Bíblia fala que de repente houve um terremoto. De repente. Você entende, querido, que a adoração, ela não estabelece um tempo. É um momento em que Deus estabeleceu para agir. O texto não fala assim, ó, logo em seguida. O texto fala de repente. A gente não sabe quanto tempo exatamente eles estão lá cantando, adorando a Deus, mas num determinado momento, estabelecido pelos céus, em resposta, obviamente, a um posicionamento de adoração, em qualquer circunstância, em qualquer momento, Deus enviou socorro para Paulo e Silas. Irmãos, eu declaro sobre a nossa vida aqui nessa noite, enquanto nós adoramos a Jesus, de repente o milagre é estabelecido, de repente vem uma ordem dos céus, de repente algo novo acontece na terra, de repente o milagre é estabelecido nos céus, de repente o Senhor cumpre a justiça na terra. Quando eu adoro, eu altero o meu ambiente. Eu altero meu ambiente interno, eu altero meu ambiente externo. Adoração é uma fala para o meu coração. Ei, o Augusto, eu estou no trono, não é você. Na adoração, Deus me lembra quem é o comandante, quem é o governante da história, de quem eu sou. Todas as vezes que o povo de Israel levantou altares pagãos, Deus veio com justiça sobre o povo. Irmãos, isso continua acontecendo nos dias de hoje. Todas as vezes que eu e você levantamos altares pagãos no nosso coração, Deus vem com justiça sobre nós. Então, querido, sinceramente hoje, pergunte: quais são os altares do seu coração? Destrone seus ídolos. E quem sabe o seu ídolo é você mesmo. Quem sabe é você mesmo aí lutando na força do teu braço para se esforçar, para tentar vencer alguma coisa. E Deus está dizendo: como assim? Você precisa depender de mim. Adoração é uma declaração de dependência. Adoração é uma declaração de frustração consigo mesmo, no sentido de que eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Mas a gente insiste em depositar a nossa vida no nosso esforço. Essa é uma heresia, irmãos, que foi vencida há muitos séculos na vida da igreja. Um cara chamado Pelágio, ele começou com uma história dessa, de que o pecado original não afetou Adão. Então, você pode muito bem lutar para não pecar sozinho pelo seu próprio esforço. Parece até bonito, né? Você merece o céu. Parece bonito, não é? Não é bonito? Uau! Eu até fico bem quando ouço um negócio desse. O problema, sabe qual é? É que isso anula a graça. Porque se eu mereço o céu, qual é a função da graça? Está tudo aqui, ó. Qual é a função de eu me render em adoração? Se eu me basto, se eu sou bom o suficiente, se eu consigo por mim mesmo, basta eu me esforçar, basta eu mentalizar, basta eu fazer alguma coisa, basta eu fazer uma mandiga gospel. Não, pastor, a gente não tem essas coisas. Não. Por que eu preciso da graça? Se basta eu fazer alguma coisa que eu consigo? O princípio da palavra é o princípio da adoração, é um princípio em que você é totalmente esvaziado. Você se esvazia de você mesmo para que Deus reine, para que Deus estabeleça o seu governo, para que Deus estabeleça a sua vontade. Quantos estão aqui hoje dispostos a esvaziar-se de si mesmos para que Deus estabeleça o seu governo e a sua vontade? Levante sua mão aí, querido. Levante sua mão e mostre aos céus que você está disposto a depender totalmente dEle, por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. A Ele seja a glória, a honra, nos séculos dos séculos, para sempre. Amém. Senhor, estabelece o seu governo sobre a minha casa, sobre as minhas vontades, sobre a minha vida, sobre as minhas batalhas. Não a nós, não a nós, mas toda a glória seja ao Senhor. Que o Senhor levante uma igreja assim. Posicione-se em adoração, meu irmão. Não é natural para nós adorarmos. É natural para nós acreditarmos nas nossas ferramentas. E com isso, eu não estou dizendo que você tem que anular as ferramentas, anular se esforçar, anular buscar, não estou dizendo isso, querido. Mas entende, quando você posiciona em adoração, você busca a Deus como um adorador, não como um pedinte. Você busca a Deus na abundância, não na escassez. Quem se posiciona como um adorador, quem ora como um adorador, ora na abundância, na satisfação. Aleluia. não na escassez. Vamos lá, preciso terminar. Verso 20, de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Aleluia. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Sabe qual é o quarto princípio que eu aprendo aqui? Creia no cuidado sobrenatural de Deus. Olha o que Josafá disse: tenham fé no Senhor, não nas suas armas, no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Meus irmãos, a verdadeira segurança surge da convicção de que Deus está cuidando da nossa vida. O Salmo 23, Davi, ele diz, verso 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele não fala assim, ó, a minha vara e o meu cajado. É nos instrumentos do pastor. Davi sabia do que estava falando. Quantas vezes a vara e o cajado dele protegeram as ovelhas? O cajado para trazê-las de volta, a vara para correção. Quantas vezes a vara, ela espantou, por exemplo, lobos, predadores das ovelhas. Davi sabia o que ele estava falando. Davi tinha habilidade com vara e com cajado, eram seus instrumentos. Mas na hora em que ele ora, no momento em que ele se dirige a Deus, ele diz: a sua vara, o seu cajado me protegem, porque diante das situações que eu enfrento, Senhor, o que eu tenho de habilidade não serve para nada, mas o Senhor, mesmo quando eu andar, não é se eu andar, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, eu estou seguro, eu estou tranquilo, porque o Senhor está comigo. Não é porque eu tenho uma vara e um cajado. É porque o Senhor está comigo. Irmãos, quando nós praticamos o princípio da entrega, nós provamos de um cuidado sobrenatural de Deus. Josafá disse: creiam no Senhor e vocês serão sustentados. E como termina essa história? Versos 23 e 24, para a gente orar. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, e ninguém havia escapado. Irmãos, eles se atacaram. Verso 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Nós estamos terminando. Vou falar mais uma vez, nós estamos terminando. Mais uma vez, nós estamos terminando. Ah, gostei dessa, gostei. Era para chamar a atenção deles, mas tudo bem, gostei também de vocês. Vamos lá. Nós estamos terminando. Senhor, toda glória ao Senhor. Tire todo o ídolo do meu coração. Entende o que aconteceu aqui? Eu quero declarar essa palavra para o seu coração nessa noite. Não eu, a palavra que está aqui no Senhor. O texto diz: depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá, e veja bem, quando nós lemos no início do texto sobre quem estava reunido, a Bíblia menciona homens, mulheres e crianças de colo. Ou seja, é todo mundo. Todos foram alcançados e abençoados com a postura de Josafá em obedecer o Senhor. Porque quando o líder obedece, querido, o povo é abençoado. Quando o líder é desobediente, infelizmente o povo sente a justiça de Deus. E aqui, Josafá, ele decide por uma postura de obediência. E o texto diz: todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Eu declaro o seu coração cheio de alegria, que o Senhor vai encher com a vitória sobre aquilo que se levanta e que te aflige em nome de Jesus. Eu declaro o seu coração se enchendo de alegria. Eu declaro o seu coração, após a batalha, se enchendo de renovo. Querido, talvez hoje seja um tempo de batalha para a sua vida, mas haverá o tempo do renovo. Haverá o tempo do descanso, nós declaramos isso hoje. Haverá o tempo do refrigério. Haverá o tempo da paz que excede todo entendimento. Haverá o tempo da mansidão, da tranquilidade. Haverá o tempo em que as ondas vão se acalmar e a tempestade vai cessar. Se nessa noite o Senhor quer levantar um exército, que dependa dEle. Nessa noite o Senhor quer levantar homens e mulheres que se posicionem em adoração e dependência e digam: ah, é só pelo Senhor, é só pelo Senhor. Em nós mesmos não há força, em nós mesmos nós não sabemos o que fazer. O Senhor quer levantar nessa noite um exército que luta não com as suas armas, mas que luta com o Senhor suas batalhas. Se coloque em pé. Podia ser de outra forma, travando batalhas no Senhor. Então nós vamos encerrar o nosso culto numa posição de adoração a Jesus, porque a adoração, querido, ela revela quem está no governo. Quando você se coloca numa posição de adoração, você está exaltando Jesus, porque dele, por ele, para ele